Pelas ruas da City, sempre ligeiro no corre assim, como Deus permite, então não pisque. Fique sempre atento no estralo da quadrada, altos caíram, tá entendendo? Porque a rua é lombra, mas se for torta é um abraço. Pelo certo é o dialeto, é a lei, cê tá ligado? Aqui no movimento é matação de vagabundo. Excita as periga que respira adrenalina. Fazer o que esse esquema é louco, evita pipoca, é lógico. Que no meu barraco eu desosso, traz lá a serva, quer ficar de cano chá, curtir a noite inteira, fazer a bagaceira, esquecer o sofrimento, se pra parar o tempo, telando o movimento, da brisa do sereno, já tá de lupa linda, sorrindo pras estrelas, a noite é uma criança e ainda é sexta-feira. Então não pisque. Chamou a atenção das mina, a rua vira passarela, ela desfila, cenário de malícia nas ruas de Brasília, certos e errados por aqui habitam, fumaça vem, fumaça vai, depois dos 11 embaçou, não obedece mais os pais. Pivete abraça a ilusão de ser bandido, nariz branco e boca azul, assalto e latrocínio, bandido destemido, e as perversas cola, cê é brat, dá um pan, cê é beijo, dá uma bola, sexta-feira frevo é mato e nos barracos frevo rola, ao som dos pancadão ela não dança, rebola, e os vizinhos quer saber, tenta ver, não vê nada, só o sub na saída, e os pancadão nas caixas, e fica pra colar, vai besouro sem asa, injetada pelas peças, que em seguida é intocada. Um rolê na madrugada, um giro na city, após a zero, banda é pate. Então não pisque e fique de olhos abertos no canto da sereca e até quem é esperto. Então não pisque, fique de olhos abertos no canto da sereca. Thank you.